A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Espelho Mágico. Eu sou a Joana Santos e estou consigo durante 30 minutos para lhe trazer mais um momento de relaxamento. Na semana passada, o Espelho Mágico trouxe-lhe cerca de 20 e poucos minutos em que Louise Hay lhe deu uma ajuda na sua vida, no seu relaxamento. Esta semana vamos continuar com a nossa edição, cerca de 25 minutos, em que vai poder relaxar, sonhar, sentir, vibrar, fazer acontecer na sua mente. Sobretudo, aprenda a cuidar de si, do seu interior, da sua forma de ser, do seu mundo pessoal. Aquele mundo onde ninguém pode tocar, mexer ou alterar nada, a não ser você mesmo. Então, vamos passar ao outro lado do espelho, sonhar, sentir, acreditar e ficar por aqui durante alguns minutos. Relaxe, sonhe, passe connosco ao outro lado do espelho. Eu voltarei para as despedidas e para lhe trazer uma música no final. Fique bem e até já! Estar novamente consigo. O dia acabou. As experiências foram vividas e pertencem ao passado. Agora é o momento de as deixar ir. Esqueça agora o seu local de trabalho. O dia pode ter sido ótimo ou péssimo, mas acabou. Deixe-o ir-se embora. Com tranquilidade e amor, traga a sua atenção para este momento, para este lugar no tempo e no espaço. Este é o único momento que existe agora para si. Este é um tempo para relaxar, para usufruir do desapego e para se preparar para dormir. Levamos para o sono a última coisa que fazemos ou pensamos à noite. Por isso, é importante que o nosso último pensamento seja positivo e saudável. Sugiro-lhe que não ouça o noticiário antes de dormir. E, por favor, não leia jornais nessa altura. Não leve os desastres do mundo para o seu sono. É durante o sono que nos recuperamos. Os nossos corpos renovam-se e refrescam-se enquanto dormimos. Enquanto sonhamos, as nossas mentes entram num estado em que os problemas do dia se começam a resolver. E nós preparamos-nos para um novo dia. Então, deixe o seu corpo relaxar. Procure a posição mais confortável. Se adormecer enquanto eu falo, não tem importância. Pois mesmo que a sua mente consciente não ouça a minha voz, o seu subconsciente está a ouvir e a gravar cada palavra que eu digo. Então, não precisa de fazer nada. Respire profundamente e entregue-se. Relaxe o couro cabeludo e a testa. Feche os olhos suavemente. É tão bom fechar os olhos. Relaxe os músculos do rosto, dos olhos, das bochechas, dos lábios. Solte o maxilar inferior. Relaxe a base da sua língua. Solte e relaxe a garganta e a nuca. Solte os ombros. A sensação de relaxamento desce pelos seus braços, amaciando os músculos, passa pelos cotovelos e vai até às mãos e aos dedos. Sinta um ligeiro e suave formigueiro na ponta dos dedos. E o seu corpo relaxa cada vez mais. Deixe as suas costas relaxarem. Sinta como os músculos vão ficando pesados. Visualize a sua coluna vertebral perfeitamente alinhada. Respire profundamente e, ao expirar, relaxe o seu peito. As suas costelas estão a flutuar. Relaxe o estômago. Sinta paz e calma na área do abdômen. Deixe as ancas e os órgãos genitais relaxarem. Permita que essa sensação de relaxamento flua para as suas coxas, soltando os pesados músculos dessa parte do corpo. Relaxe os joelhos e a barriga das pernas. E prolongue o relaxamento dos calcanhares até aos pés e aos dedos dos pés. A sua respiração é agora tranquila e suave. O seu corpo está pesado, mas parece que flutua. E agora a sua pele relaxa. Vamos agora para o interior do seu corpo, permitindo que todos os órgãos internos relaxem. Liberte as emoções. Sinta apenas a paz na sua mente e no seu corpo. Quando vamos dormir, deixamos ficar para trás o dia que passou. Renovamos o nosso corpo e a nossa mente e preparamos-nos para um novo dia. Por isso, quando entramos no sono, queremos levar connosco pensamentos positivos. Pensamentos que criarão um novo dia feliz, um novo futuro. Por isso, se houver em si qualquer ressentimento ou culpabilidade, liberte-se deles. Se existem ciúmes ou medos, deixe-os ir. Se ainda houver algum sentimento de culpa, insistindo em permanecer no seu espírito, liberte-se dele. Qualquer problema, por maior que pense que ele seja, é só um pensamento. E os pensamentos podem ser mudados. Somos nós que escolhemos os nossos pensamentos. O pensamento produz um sentimento e nós acreditamos que ele é real. Repare bem, mesmo quando você se detesta, está apenas a detestar um pensamento, uma ideia que tem a seu respeito. E essa ideia, esse pensamento, pode ser mudado. É desta forma que exercemos a nossa liberdade. Temos liberdade para escolher outro pensamento. Vamos então, conscientemente, fazer outras escolhas. Vamos deixar ir a nossa crítica. Vamos mandar embora o nosso julgamento, tanto de nós próprios como dos outros. Afirme que está disposto a aprovar-se e a aceitar-se como é. Afirme que permite aos outros serem eles próprios. As pessoas que cruzam as nossas vidas são espelhos de nós mesmos. Algumas refletem o nosso lado alegre e amoroso. Outras refletem aspectos com os quais podemos não lidar bem. Padrões profundos dentro de nós, mas que podemos mudar. Neste caso, nós rejeitamos e acusamos muitas vezes essas pessoas, dizendo que estão enganadas. Pense nisto. De uma forma geral, as pessoas que mais nos irritam aparecem nas nossas vidas para nos ensinarem o que precisamos de aprender a nosso respeito. Nesse estado de relaxamento, traga à sua mente as pessoas que o aborrecem ou perturbam. Escolha uma delas e pense um pouco. Qual é a característica que mais o incomoda? E agora, olhe para a sua própria vida e honestamente procure descobrir qual das suas características ou comportamentos são mais parecidos com os dela. Se quer realmente libertar-se desse comportamento, vai ficar surpreendido ao descobrir que estará simultaneamente a curar o seu relacionamento com essa pessoa quando mudar a sua forma de pensar. Quando você muda a sua forma de pensar, muda de comportamento e descobre que a outra pessoa também muda. Eu acredito que todas as pessoas no mundo estão a fazer o melhor que podem com os níveis de compreensão, consciência e conhecimento que têm nesse momento, incluindo você, incluindo os seus pais. Agora, peço-lhe que se visualize com 6 ou 7 anos. Olhe profundamente nos olhos dessa criança e veja quanta carência existe neles. Essa criança só precisa de uma coisa de si: amor e aceitação. Então, estenda os braços e abrace essa criança. Diga-lhe como a ama, como ela é maravilhosa, como é bonita, como é esperta, inteligente e criativa. e diga que ela pode errar, porque é errando que se consegue aprender. Diga-lhe que a amará sempre e que ela pode contar sempre consigo. Agora, visualize a criança a ficar pequenina, de um tamanho que possa caber dentro do seu coração, e coloque-a lá. Assim, cada vez que olhar para baixo, verá a criança erguer os olhos para si. E você poderá dar-lhe muito e muito amor. Agora, visualize a sua mãe como uma menina de 5 ou 6 anos. Assustada, carente de amor e sem saber onde o encontrar. Então, estenda os braços e abrace essa menina pequenina, tão assustada. Ajude-a a sentir-se segura. Diga-lhe o quanto a ama. Diga-lhe que ela pode contar sempre consigo, com o seu apoio, aconteça o que acontecer. E quando essa menina assustada se acalmar e se começar a sentir segura, visualize-a a ficar pequenina, de um tamanho que possa caber dentro do seu coração. Coloque-a lá dentro, ao lado da sua própria criança, para que elas possam dar muito amor uma à outra. Agora, visualize o seu pai como um menino de 3 ou 4 anos, assustado, a chorar, carente de amor. Veja as lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Ele não sabe para onde ir. Então, uma vez mais, estenda os seus braços e abraça o seu corpinho frágil. Agora, você já sabe como fazê-lo. Você sabe consolar criancinhas assustadas. Conforte esse menino, cante para ele. Faça-o sentir o seu amor. Não são precisas palavras agora. Basta que lhe faça sentir que o ama, que ele pode contar sempre consigo, confiar em si. Então, quando as lágrimas dele secarem e você sentir que ele está seguro e em paz, faça-o ficar mais pequeno, de um tamanho que possa caber no seu coração. E coloque-o lá dentro, ao lado das outras duas crianças, para que essas três criancinhas possam dar muito amor umas às outras. E você poderá amá-las em todos os momentos. O seu coração está cheio de amor, e quanto mais amor você partilha e dá, mais amor terá para dar. O amor não é algo que se esgote. É como um músculo. Quanto menos o usa, mais ele se atrofia e enfraquece. Quanto mais o usar, mais forte ele fica. E o amor que dá, retorna a si multiplicado. E saúda-o onde quer que vá. O amor é a resposta. O amor é a força mais curativa que existe. O amor acaba com a raiva. O amor liberta o ressentimento. O amor elimina a culpa. O amor afasta a censura. O amor diminui o medo. O amor abre as portas. O amor é o caminho para a liberdade e para a paz de espírito. O amor é a resposta. E é o perdão que nos leva ao amor. A doença é muitas vezes gerada pela incapacidade de perdoar. Quando você adoece, deve haver alguém que você precisa de perdoar. Essa pessoa pode estar viva ou morta, mas continua viva na sua mente. Quando realmente compreendemos que cada pessoa que conhecemos na nossa vida é um espelho para nós e que qualquer coisa que ela nos faça é um reflexo dos nossos próprios padrões de pensamento, somos muito mais capazes de eliminar a raiva e a censura. Nós só precisamos de desejar libertar-nos desses pensamentos e crenças que nos prejudicam. E deveríamos ficar gratos a essas pessoas por nos mostrarem que há características nossas que precisam de atenção e de mudança. Vamos afirmar que desejamos libertar-nos dessa tendência para julgar e criticar. Afirmemos, começamos a aprender a amar e a aceitar quem somos e o que somos agora. Que abandonamos a censura e nos preparamos para a mudança. Agora, repita comigo um conjunto de afirmações. São afirmações poderosas a seu respeito. São palavras que têm o poder de curar. No estado de relaxamento em que se encontra, elas penetram profundamente no seu subconsciente. E você leva essas afirmações positivas para o sono e para o mundo dos sonhos. E elas tornam-se verdadeiras para si. Repita comigo. É fácil para mim mudar. É fácil para mim mudar. Eu liberto-me do passado. Eu liberto com alegria o que há de negativo no meu passado. Eu liberto-me de todos os fardos do passado. Fico livre de todos esses fardos. Sinto-me livre e leve. O meu espírito sente-se livre e leve. Eu estou em segurança. Sinto-me seguro e poderoso. Eu agora escolho usar o meu poder. Eu escolho os meus pensamentos. Eu escolho a alegria. Eu escolho o riso. Eu escolho o entusiasmo. Eu escolho a autoestima. Eu escolho a compreensão. Eu escolho a compaixão. Eu escolho a doçura. Eu escolho a bondade. Eu escolho a amizade. Eu escolho o amor. Eu sei que sou merecedor. Eu conheço o meu valor. Eu mereço amar. Eu mereço receber amor. Eu gosto de mim. Eu escolho a saúde. Eu escolho a prosperidade. Eu escolho a plenitude e a satisfação. Eu escolho o sucesso. Eu escolho o lado luminoso da vida. Eu escolho o perdão. Eu escolho eliminar todas as barreiras que bloqueiam o amor. Eu escolho deixar o amor fluir para todas as áreas da minha vida. E em todos os meus relacionamentos. do mais ocasional e superficial ao mais duradouro e íntimo. Eu escolho a harmonia e a comunicação amorosa. Eu escolho ver o lado bom e positivo de todas as pessoas. Eu sou um canal aberto para as ideias divinas. Tudo o que eu preciso de saber já me foi revelado. E tudo o que eu preciso chega até a mim no momento certo. Eu sei que está tudo bem no meu mundo, sentindo-me tão bem, posso agora adormecer serenamente. Um sono profundo, repousante. Um sono profundo que me vai renovar e refrescar. Eu vou acordar de manhã a sentir-me muito bem, com ótima aparência, com muita energia e com a melhor disposição para ter um dia excelente. A minha vida muda continuamente para melhor e eu alegro-me com isso. Boa noite. Bons sonhos. Você está em completa segurança. Está tudo bem. Receba o meu amor. Por hoje chegamos ao fim da nossa edição. Vamos terminar com Eva Cassidy, que nos traz Fields of Gold. É a música que fica no fim desta nossa edição. Na próxima semana trar-lhe-ei mais momentos para relaxar. Espero que tenha gostado do espaço que lhe trouxemos. Foram 26 minutos, precisamente, de grandes momentos, de muito ensinamento. E claro, uma forma de tomar conta do seu espírito. Voltamos então para a semana, para que podemos juntos passar ao outro lado do espelho. Fique bem, uma boa noite, uma boa semana. folly. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. When we walked in fields of gold.